estáis cansados e sobrecarregados, eu tenho paz pra vocês. Essas foram as palavras do meu Senhor Jesus, depois que ele venceu as trevas com a luz. Mas o homem se levantou, contra Deus se rebelou, espalhou no mundo o ódio e o terror. Mas estou ciente, o sangue foi derramado. Caim matou Abel, seu irmão, seu aliado. Hoje na sociedade, em cada canto da cidade, olha o sangue nos olhos, maquinando a maldade. Pois na realidade, sociedade é assim. O melhor fica pra eles, o pior fica pra mim. Às vezes fico pensando se tudo isso terá fim. Pois o sofrimento que levanta a maldade, assim podemos ver a pura realidade. É pai matando filho, irmão matando irmão. Gostaria de saber qual o futuro da nação. Muitos querem paz, muitos querem guerra. Até quando vamos viver com a violência em nossa terra? O discurso, o sofrimento na periferia me arrepia, mas se liga, esse é o nosso dia a dia. No morro nossa vida é sempre assim. Muitas famílias no discurso, o sofrimento não tem fim. A polícia sobe o morro, atiram em nós. Nos pisam, nos maltratam, calam nossa voz. Calam nossa voz. É nossa pura realidade. Como com sangue nos olhos, maquinando a maldade. Essa é nossa pura realidade. Como com sangue nos olhos, maquinando a maldade. Essa é nossa pura realidade. Como com sangue nos olhos, maquinando a maldade. Essa é nossa pura realidade. Como com sangue nos olhos, maquinando a maldade. Para o empregado fica preocupado com a fome e a miséria que caminha do seu lado. Ele tem que fazer a correria para não acontecer, para não ver sua família sofrer. Na cabeça uma ideia atravessada, pega uma quadrada, logo desce pra estrada. Mas se liga, mano, ele está transtornado. Tamo com seu aliado, felizmente já está armado. Em sua mente tudo esquematizado, pra firmar, acender um baseado. Um, dois, pronto para o bote na fissura do malote. Mas seu caminho já está traçado, tromba com a polícia. Infelizmente, deu tudo errado naquela quebrada. O tiroteio vem mais cedo, começa o corre, corre, agonia. O medo na subida da rua, aquele mano fica ali jogado. Quem sobreviveu foi só seu aliado. Na primeira curva ele saiu vazado, um corpo ali no chão, estirado está. De um homem que sua família queria ajudar. A notícia rapidamente chega na favela. Sua mulher provoca aquilo, se desespera, ajoelha no chão e diz que não, não está acontecendo com ela. Essa é nossa pura realidade. Como com sangue nos olhos, maquinando a maldade. Essa é nossa pura realidade. Como com sangue nos olhos, maquinando a maldade. Essa é nossa pura realidade. Como com sangue nos olhos, maquinando a maldade. Essa é nossa pura realidade. Olhos maquinando a maldade. Eu não quero saber se você me julga ruim ou bom. Se liga na missão e curta o nosso som. João 14:6, prego pra vocês. Caminho, verdade e vida, onde encontramos a sabedoria, a saída. No beco da minha vida, trocar tiro com os cana. Não nos fascina, pode crer, sem medo e sem tremer. Real e verdadeiro como exemplo pra vocês. Pra Jesus, esse é o nosso compromisso. Me chamem de louco que eu não ligo, pai. Pensa, escute o que eu te digo. Jesus Cristo no ar, campo e desligo.